Jogue a tristeza pro lado e viva a alegria. Vamos contar comigo. 5, 4. Já tudo pronto. 3, 2, 1. Chegue aí na parada. Explode o bagulho. Pode vir. Pra cima, todo mundo! Bora começar no Ibiza, valendo! Bora explodir tudo! Vem! Vai embora! Vai começar a rede! Explode o bagulho! Joga pra cima! Joga pra cima! Dá-lhe o soquinho pro céu! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Chegar em casa, pode levantar a mão que eu quero ver todo mundo. Bora levantar, galera! Levanta tudo no Ibiza aí, gente! Põe a mãozinha pra cima e grita! Quem é do Paysandu? Só quem é do Remo também pode levantar tudo. Só quem torce pro Remo. Acelera tudo. 1, 2, 3, vai. Só que tá solteiro, joga o bracinho pra cima, joga pra cima, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, pode doidar o bagulho. Soquinho pro céu. Só quem sabe vai cantar comigo. Tinha tudo por você, mas você não me deu valor. O aniversário do Luan Quaresma e Luan. Como se fosse nada. Aniversário da Carol. Quando olhei seu celular. Alô Playboy. Alô Johnny. Alô Foca Mix. E o Anderson Gomes. Mix. Eu quero baixar o som pra vocês cantarem. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Todo mundo vai cantar. Agora dá-lhe o soquinho pro céu e dá-lhe o pé. Agora é amigo. Mexe essa panela, vai mexendo. Essa galera é uma tremenda panelinha. É contigo, Playboy. Lá os puxa saco, tem moral. E aí, mãe? Tem emprego, tem e aí, Jaque? Todo mundo faz vai explodir. Prepara tudo que agora. Todo mundo batendo o bracinho pra cima. Prepara tudo. Só quem tem muita saúde pode levantar a mão. Todo mundo, todo mundo. Prepara tudo que agora vai explodir. Bora explodir! Explode o bagulho. Vai, vai, vai, vai. Sempre treinei meu coração pra fugir chato de olhar. Minha amiga Isis sedutor e o Thiago Sampler. Mas veio você, me deixou em segredo. Kleber Muka, o Alisson também. Me desamor. Mas veio você. Eu quero baixar o som pra galera cantar. Pra galera cantar. O que é o amor? One, two, three, four. Eu tô! E eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Todo mundo vai jogando o bracinho pro lado, pro outro, lado e pro outro, lado e pro outro, lado e pro outro. Pode estourar tudo. Só quem é do Flamengo dá um grito nessa porra que eu quero. Só quem é Flamengo de verdade, levanta aí. Eu acho que o Paysandu vai dar uma lapada no Remo, hein. Só quem é do Paysandu grita. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Mas cadê a nação azulina? Remo! Então, todos os canhões! O quê? Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! É bagulho doido no Ibiza! Bum! Explodiu! Vai, vai! Amigo corno. Peraí. Quem tem um amigo que levou chifre em 2019 aí pode dar um grito pra mim. E ele tá solteiro hoje aqui, pode. A gente vai pro puteiro hoje. Senhoras e senhores, boa noite. O Cássio é a primeira do Majulinho. Começar a putaria. Agora só pode começar. De casado e agora eu tô solteiro. Só quem tá solteiro pode levantar a mão aí. E agora eu tô solteiro. Tu diz: fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. E aí, meu parceiro Diego, a galera da asa. Fudeu, alto city. Quem é que tá solteiro? Grita aí pra mim, galera! Por aqui com a gente o Petinho, família Rachixe, valeu! Primeiramente, assim, ó. Eu vou te dar o papo, família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Quem tem amiga bandida? Segundamente, olha pra cara dela e canta. E aê, bocadinho. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Obrigado também, meu parceiro. E às vezes elas Chico Live fora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. A Carol senta. Atenção, você que achou um iPhone da capa azul. Só você trazer aqui pra gente, até porque ele é rastreado. E você vai ganhar recompensa. Só você chegar aqui com a gente, mano. Bora, Chico! A parada é essa aqui, ó. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Só que não tem hora pra chegar em casa, vai sigo cantar na minha agora. Luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Que sabe que o Tomix é o cara. Tô voando alto. Bebeu água? Tá com sede? Sai do chão, Blog Ibiza! Latina pra cima, todo mundo com a latina pra cima. Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral. Obrigado, Natasha, Gabriel. Vato louco, Tito, Gabriel. Obrigado, Rose, Diego e a Paula também. Bebeu água? Tá com sede? Oi. Olha, olha, olha, olha. Sai. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar legal. Quem gosta da putaria, dá um grito aí. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Joga pra cima, Luan. Quero ver, quero ver, quero ver. Chiclete. Sai do chão, Brota no Ibiza. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Chiclete. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Atenção, todo mundo virado pra lá. Atenção! Pra parar! Apontar! Apontar! Solta o som, DJ! Abraça o teu amigo chapado aí no meio! Vai mais, vai mais, vai mais! Vai, Jaguinho! Meu parceiro, que é vindo, segue o Bigalogui. Alô, Bulachinha, o Bulachinha é com o Tomi. Bruxo. Cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não. O dia fecha cachaça, vai pra moçada, pra rapaziada, brinca com animação. Vim, vim, vim, vim. Me dê suíno, a palavra de função. Vou dar churinho, vou me abatar na mão. Olha a gelada, eu tô para... Todo mundo bateu na latinha pra cima, bora botar a latinha pra cima. Tá aí na Pimentel. Você achou o iPhone e você comparecer aqui no palco com o Chico Live. Vamos dar a volta no gueto. E vamos dar a volta no gueto. Vamos dar a volta no gueto. E a chimbalada tá de volta. E a chimbalada tá de volta. Se tiver mulher solteira, pode levantar a mão aí. Se tiver mulher solteira. Explode o bagulho. Agora, Tomix. Um, dois, três, vai. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que eu te perdesse de bobeira? Que tal não tem? Vai, vai, vai, vai. Levanta a mão. Vem curtir a vida de solteira. Pode cantar, vai. Moço, não. Quero, me... Quero baixar o som pra galera cantar bem alto. Vale a pena dar moral pra baixar. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Só quem é do Paysandu, quem for do Rimo, vai cantar. Você junta o balde, nós mete o louco. Que lindo, hein? Tu vem ficar comigo só por um momento. Vai descer, bebê. É proibido se envolver com sentimentos. Tirururão, tem essa que fica dividindo.

pouquinho vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual... E a bebê? Vai dar ou vai descer? Vai, Rafael. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Botar essa xereca, meu tijama aqui em cima. Já tá tudo dominado, Tomix! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, Bolacha e o DJ Tomix. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela, bebê. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o Tomix. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhões. Ela quer o quê, bebê? Vieram a milhão e votaram a 10 milhões. Sabe por quê? Oh. Ela só dá pra patrão. O bruxo. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Olha as minas quebrando tudo, Tomix. Dessa danada, movimento vem. Vai quebrar agora! Vai sentando aí, bolando, vai, vai sentando aí, bolando, vai. Instiga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz, eu deixo botar no chão. Jogando seu bundão no chão. Joga tudo, vai! Sentadão, sentadão, sentadão. Olha que é surra de bunda. No beat ela senta e representa. Senta, senta. Dois, três, vai! Joga essa potrompa, joga, joga essa potrompa. Joga essa potrompa, joga, joga. Pro alto. Joga essa potrompa, joga, joga essa potrompa. Joga essa... Quem gosta de mulher, levanta aí! Joga essa potrompa, joga, joga essa potrompa. Joga essa potrompa, joga, joga. Pro alto. Joga essa potrompa, joga, joga essa potrompa. Potrompa. Salva de palma pras mulheres aí, galera. Na moral, na moral, na moral, na moral. Porque a partir de agora... O bagulho vai ficar mais pesado. Quem gosta de fazer fumaça? Teu celular, bota o teu isqueiro, bota tudo pro céu aí. Hey. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, o aniversário do Rafael, meu irmão. Quem ganha o presente é você. Way, woman. To be acting too bold, take us see. Hope you're ready for the next episode. Hey, ai, rapaziada, vamos bater os parabéns pro Rafael, vai. Parabéns pra você, pra ti, Luan, também nessa data querida. Muitas e cidades, muitos anos de vida pra você, viu? Muita saúde, sucesso, sempre! Bem, Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixo. Muito obrigado também, Giovanni da Tato e o Flávio Sati. Lembra da gente, no todo mundo na moral, que eu tô, irmão, o bruxo. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nenhum vira-lata sem... O aniversário do Neto, alô Neto! Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu bom? Dá meu brinquedo de fura moletom. É bagulho doido, Tomix! Ô, bruxo! Story now. now and bring this motherfucker down. Pode estourar. Vai, vai. Pode estourar. Pode. E aí, meu parceiro Eric, para meu parceiro Danilo. Pode estourar. Alô, Melri. O nosso som tá pressão e o Hot Valley tá solto. Muito obrigado também pelo carinho. O Joba dos Cachorro Doido. Lá do Sevilha, mal falado, tá todo mundo. Vai ser jogado no chão, olha o grave batendo, faz bum. Olha o grave batendo, faz bum. Fiz de tudo por você, mas você não me deu. Troféu hoje. O aniversário do Paulinho, estrela do Porto. Obrigado, gente, também. Tá todo mundo aqui. Obrigado, Vitor, lá do Vegas City. O meu parceiro, artilheiro. Artilheiro Playboy. Johnny, meu jogador. Anderson Cosmo, foca Mix. Muito obrigado, Isis. E também o meu parceiro, Thiago Sample, tá comigo. Os cabos do Ibiza vão passar lá pela Augusto Montenegro. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. É agora, vão! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não dá. Solteiro não dá. Vamos, Melri! Namora não dá. Namorada não. Rafael Cachorro, os caras doidos. Não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer ela. Vai, Tom Mix! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. No parquinho, com o cotilo, nos fugitivos, nos porros. Pegaram todo, pegaram todo. Muito obrigado também, Júnior dos Patentes. Que se foi, mas vai estar sempre com a gente. Valeu, mano! Lá vai, fogo, fogo, fogo! Bora chamar o dono da porra toda agora! DJ Tom! Não pude evitar, tirou meu... Vai sair do chão! Faz o Léo Santana, joga a mãozinha pra cima, geral. Joga a mãozinha pra cima, agora pula! Oi, pula! Oi, um, dois, três, vai! Léo Santana e o Boizinho, Marina... Pra quebrar tudo, vai! Olha quem tá no talentinho, quebra de latinho e Black Shot. Chama na suíte! Quebra de latinho e Black Shot. E a grande amiga Vitória, divulgadora do Ibiza, também tá aí com a gente! Quebra de latinho. Obrigado, gente! E Black Shot na bomba, ao som desse ponte. Vem, vem! Sejam bem-vindos ao maior... É tudo contigo, Chico Live! As novinhas da Gaiana, tão na onda embrasada. O gigante é o Santana, que palca grave na... Pra quebrar, Tumix! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar, joga... Prepara, vai! Comigo e vem! Sabe por quê? Sabe por quê? Joga as duas mãos e diz... Do nada eu apareço na balada. Isso, quem é que gosta de cachorrada aí? Eu amo a cachorrada, amo a cachorrada. Toma sacudinho. Do nada eu apareço na balada. É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada. Joga a mãozinha pra cima. Alô? Tudo bem contigo, tu? O Bruxo. Tá pensando que eu sou o quê? Muito obrigado também, meu grande parceiro. Júnior Martins, segue comigo, alô, Júnior. Eu sou como uma gazela. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela joga as duas mãos em cima e solta a voz. Vai agora! Quebra no chão pro pai. Eu te liguei, deve estar ocupadinho. Eu tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você ligar? Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. E quem mandou você ligar? Dá pra ir no chão agora, bolacha. Joga. E o chão CD. É no chão, o pai. O bruxo, o bruxo. Prega funk. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco. Isso. Eu não quero voltar pra minha casa. Thiago Sample, seu grande amor. Minha casa não, pra minha casa não. É? Hoje eu vou virar o pá da Assunção. Chão, ela vai no chão, chão. Ela... Isso, é direto de Maracanã. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão, chão. Comandando tudo é a Mai. A Mai dos contatinhos. Ela vai no chão. Ela vai no chão. Se eu vou ficar loucão. Já já vou contigo aí, Luan. Solteiro vai cantar. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Cibele! Tão noite de amor, oh, oh. O bruxo. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Eu quero que vocês cantem bem alto. Assim dói demais, assim dói demais. Pode cantar bem alto pra mim, vai. Nunca pensei que pudesse existir. Oi. Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me... Todo mundo vai baixar o som pra vocês agora! Você... O que que tinha? Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Encontrou um grande amor. Encontrei o amor. Playboy. Como sempre, né, Panema? Só não posso explicar. O nome dele é Anderson Gore. Porque eu decido dou nossa felicidade. Pra ti, Chico. Pra ti, Cibele. Toma aí. Vai pro Instagram, papai. O que eu faço, amor? Com um vazio que ficou. Só quem tava até o finalzinho da festa pra esperar essas marcantes vai cantar. Um, dois, três, vocês! O nosso amor foi... Música. maluco. Saindo do bloco do maluco, estarei em Coraci. Depois estarei na Braga Show. E por último, no Caribe Show, e mais o Thiaguinho MT. Deixe tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois. E só quem sabe canta. A rave do Tom Mix está de volta no ar. E aí? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Bora, Xi! Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Que esqueço, encontro a sua força. Quem sabe pode cantar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda a noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu. Eu sou um bruxo. Desculpe outra vez. Eu entendo o custado por você sofrer. Pensa zero, professor. Desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem. Sofrendo. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Eita, Vitor danado. Saudade, volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Bolacha, bolacha, essa aqui, bolacha. Pra se falar de amor. Tem que se amar. Calma, você. Eu já vivi o amor. Todos nós. E posso falar. Qual é a parada, bebê? Tudo que eu quero é me refazer. Vem comigo, vem. Eu não me vejo mais me entregando a quem sabe outra que... alguém. Você. Toma aí, bebê. Mentiu, me usou e não quer mais. Vai tocar do começo, já já. Bruxo. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos. Ilusão foi que restou. O Arquite do Ibiza. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. É tua, né? Guerreirão, emoção. Menino lindo. Eu sou meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Isso roubava galinha. Tentando parar. Sabe por que aqui roubava galinha? O nome dele é Danilo. Alô, Eric! No cego. Esse alguém que dê carinho. Juninho da Cidade Nova. Juninho. O Rafael também, o Pelezinho daí, tá? Até o Thiago Sambo tá dançando, que lindo! Que moral! Sucesso aí, meu parceiro Val! Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Amor. De longas datas, mano, sempre! Bruxo! Pra se falar de amor, agora tudinho! Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Chico tá solteiro! E posso falar. Ai. Tudo que eu quero é me refazer. O aniversário do Luan Quaresma! Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Ele bateu muito pesado, não foi? Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meu sentimento. Quem tá mandando bolachinha? Outro amor, outro amor. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução. Muito obrigado, toda a galera do Vegas City. Organização total, foi muito top. Tamo junto, Vegas. Escureceu, minha noite se perdeu. O meu parceiro Chico Live, o Bruxo. Vem, Chico, vem de bora. Bora, bebê. Ai. Agora eu quero. Johnny Silva tá solteiro, viu? Sai do corpo desse homem. No Júlio dos Patentes do Brega. Viver a emoção, sim, sim. No super pop som. Quando a canção toca, porque hoje Marituba, no trio do Povão em Marituba. Logo em seguida um showzaço lá no Vegas City. E aqui estou inteirado. Vai amanhecer ainda tocando, hein? Me apaixonei pelas Marias. O nome dele é Carlito, vai na turnê do Tom Mix hoje. 4 eventos, tu te segura. Vamos aí. Pelas Marias do pop. Vai começar meio-dia, terminar 6 da manhã. Me apaixonei pelas Marias do pop. Sem beber uma gota. Eu me encantei pelas Marias do pop. Dia 8 de março. Rave do Tom Mix a bordo, direto pra Cotijuba. As melhores atrações, vai ser top, galera. Chegamos devagar, conquistando coração. Agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Eu acho que muita gente conhecia um cara super humilde, de um coração gigantesco e que nesse exato momento está com Deus, lutou muito, o meu amigo eterno Júnior dos Patentes do Brega, que está ao lado de Deus, mas a gente homenageia ele, pra falar a verdade, tá todos os amigos dele ali. Obrigado pelo carinho, o eterno Júnior dos Patentes! Que lindo, mano! Sempre estará em nossos corações, pode ter certeza disso! O Bruxo. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. O Renanzinho dos Caixa Baixa está aí, né? Longe de você, juro não com... Bora tomar uma, Renan! O Foca tá pensando nela. Aí você vai morrer. Vai morrer. Você me enlouquece e me deixa confuso. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção. Tá igual do Alok, viste? Pensando meu. Só igual. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo. Eu não sou Cosmo, prefeito. Foca, Mix. Eu já fiz. Chileiro. De tudo, mas você não vê. Já tentou te matar? Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Se um dia você vai encontrar no meu olhar mais forte emoção, quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Só marcante no Ibiza. Isso, meu coração não se cansa. Brota no Ibiza, meu. No momento final, quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Canta, Vitor. Eu já fiz. Tá com outra. Até já tentei me entregar. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Crime de abacate. Porque eu te amo. Te amo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Todo mundo me ouve sem você. das aparelhagens de Belém. Vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens. Hora do história, Ival! E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. Oi! E todo mundo vai curtir com o DJ Gerson do Itamaraty. DJ Edilson e DJ Edielson, com o Príncipe Negro arrebentando sem parar. E Bolachinha com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Valdo Equatorial vai agitando a multidão. DJ Tiago Lobato do som Guanabara, o som do seu coração. DJ Manão Ribeiro do som ideal, agora vai detonar. DJ Nelson do Raisson, fazendo você balançar. Época. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou o Pop 4 pra vocês. DJ Jumar do Rubi vai bater forte também. O brega das aparelhagens de Belém. DJ Jumar do Rubi vai bater forte também. O brega das aparelhagens. Thiago Samba chegou mais atrasado que o Thiago de MT. É o homem que comanda. Tinga. Tu já sofreu ouvindo essa música aqui. Eu tenho uma canção minha que lembra isso aí, mais ou menos assim, ó. Olha aí. Mas você só mentiu pra mim, me usou, me iludiu, me fez acreditar no seu amor. Já não sei se vocês são. Hoje eu vi você em sonho, meu sonho. Ontem te beijei, meu sonho, meu sonho é com você aos meus pés. Mas nunca te humilhar, bruxo. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Realizar meu sonho de viver com você, ser sempre real, nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim, vou aos limites. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho de viver com você, ser sempre real. Brota no Ibiza, atacando de tudo pra galera, valeu gente! Nós estamos, a gente vai agradecendo todo mundo. Aos limites de conquistar pra viver só. Do mix já tocando as últimas aqui no Ibiza. Só na manhã. Pra beber chorando. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei. Tá bolacha danada. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Segura! Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela o bruxo, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vai pra está. Obrigado, gente. Que Deus abençoe todo mundo. E vamos agradecendo mais uma vez pela presença de todos. E essa é a última aqui do Ibiza. Por favor, és feita pra mim. Não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, você também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente... Olha o bigode do seu jogador! Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Calma, tenente. Foi tão ruim, eu também chorei. Obrigado, Danilo. Obrigado, meu parceiro Eric, todos aí, viu? Valeu, valeu, valeu.